ali e começou a se arrepender e começou a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música. Ai, não! Roubaram meu pau! Não! Roubaram meu pau! Não! Roubaram meu pau! Não! Roubaram meu pau! Não! Roubaram meu pau! Castrado, canalha, catástrofe, destroço, estrago, capado, canalha, pesadelo, só começou. Não, roubaram meu pau. Não, roubaram meu pau. Não, roubaram meu pau. Não, roubaram meu pau. Não, roubaram meu pau. Não, roubaram meu pau. Tudo que liga na tomada ou usa pilha ou bateria é lixo eletrônico. Bateria é lixo eletrônico.